associando-me a este protesto, associo-me àquilo que é a forma como tem sido tratado o interior, tem sido desprezado naquilo que são os seus dignos e aquilo que são as suas ambições. Já conhecíamos o governo como tendo um processo de abandono do interior, acontece com o IC6, como aconteceu com o metro físico, com um conjunto de outras infraestruturas. Hoje percebemos que, além do abandono, ele trata com algum desprezo o próprio interior. E quando se refere à necessidade de aumentar a exportação, quando se refere à necessidade de aumentar a nossa produção para podermos escoar para o estrangeiro, a forma como se tratam as nossas infraestruturas, designadamente no interior, que faz o acesso ao continente europeu e aos outros países da Europa, é importante que se criem as condições para isso. Não basta fazer divulgação de medidas, não basta estarmos aqui a fazer demagogia, é importante que o Governo tome atenção. E tomei conhecimento que este Governo já anunciou o ano passado uma verba de 600 mil euros para a requalificação da estrada. Ela passou um ano, mas pelo menos fez o anúncio e fez pompa e circunstância nas páginas dos jornais, e hoje sabemos que se tornou a anunciar um conjunto de iniciativas, que não chegam depois a ser concretizados. E, portanto, aqui estamos hoje, e ficando mais a iniciativa do PS com a autarquia de Oliveira do Hospital, é manifestar o nosso repúdio pela forma como este governo tem tratado o interior, e particularmente Oliveira do Hospital e estes conselhos aqui do Distrito de Coimbra. E daí, obviamente, dentro daquilo que são as minhas funções, interpelar o Governo no sentido de saber o que é que pretende efetivamente fazer com o interior e o que é que pretende efetivamente fazer com estas importantes vias rodoviárias.